3603. Prossiga, senhor. Da 3603, o Centro Recife autorizou o senhor voar Eudes. Ok, voando Eudes, grato. Minha 3110 já estabilizado? Tá no localizador, aguardando o drive. Complete a aproximação. Chame a Torre Salvador agora, em 1862. 1862. De julho, boa noite, o Xané 63, ano 0. 60, continue, reporte da baixa tela. Volta lá. Xané 62, eu sou lá 50, 129 à direita. 29 à direita. Tô lutando, 3662, livrou. Zero agora para o externo, estamos a 4. Pode informar se a pista está molhada? Não, a pista está seca. Se pegou chuva só na final mesmo. Sobre a roda sem chuva, pista seca, número 2 para pouso, reporte externo checado, 6310. Contra. Uniforme, Mike Uniforme, pista no zero, tem o pouso autorizado, pista 10, o vento 770 com 10, pista seca. Positivo, tá acende, baixou e travou o uniforme, Mike Uniforme. Século Delta ainda mantém a cabeceira no 7, ok? Eu não estou 3603? Prossiga, senhor. Chama em Recife agora, 1288, alternando 1-3-3-2-5. Ok, 1-2-8-8, 1-3-3-2-5. Obrigado, bom final de semana a todos, bom trabalho. 3603, sir. Igualmente, bom voo, comandante. Acho que o P7 tocou a pista no momento. Ok. Táxi em frente, Índia, para o 03. Índia 3. Controle até 3152, possibilidade de interceptar o final do LS WISP após a chegada máxima? Existe sim a possibilidade, só mantenha a escuta aguardando a autorização, mantenha a chegada mais. Positivo, mantendo a marcha, 3152. Ok, libera a direita 129 para prosseguir até a BTA, uniforme, uniforme. 1219, uniforme. Alô, Salvador Cordial, boa noite, papapá, uniforme, Mike Uniforme. Boa noite, uniforme, Mike Uniforme. Autorizado táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, uniforme. Escuta. Gente, tráfego avistado, número 2 para o pouso, reporte 4 milhas para a cabeceira, checado o trem, altímetro 1016, 170 ao vento, uma dúzia nossa. 1016, reportará 4 milhas, 140, 7702. Uniforme Mike Uniforme, autorizado para seguir Juliette, Pátio 1, no Lima, Mike, me chame na Quebec, para prosseguir até o Pátio 4. Juliette 1, no Lima, Mike, chama na Quebec. 3152. Siga, tá, 3152. Ajuste a navegação a partir de agora para voar ITAP, após ITAP, para o CA Vitor 366, em descida para 2500 pés, ajustado agora 1096 no altímetro. Aguardando a final ILS Whisky. Ok, voa ITAP, descendo para 2500 pés, ajustado 1016, Rutan 3152. Obrigado. Positivo, após ITAP, senhor, voa CA Vitor 366 para a final do Whisky. Confere, Serra Vitor 366 após a posição ITAP. Obrigado. Doutor Salvador, boa noite. Fábio 253, gente de informação do ano. 010. Era 2583, acione identificação, desse mantém o 050, chegada mais. Boa até o 50, Fábio 253. Estacionar 6310, taxia via Alfa, e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes de Júlia, 6310. Tá, Aquilo Delta, visual com Embraer 190 azul, cruzando o eixo no 735. Ok, decolagem autorizada, 5 tráfegos a o eixo, vento é 170 com uma dúzia, Serra Aquilo Delta. Serra Aquilo Delta vai ficar para o tráfego, obrigado. Número 2 está pronto? Pronto. Alinhar e manter cabeceira no zero. E mantém cabeceira no zero, Bonomi 1-3. Pátio 3. Pátio 3 autorizado, somitax. Informe Mike, uniforme autorizado, prosseguir via pista para o pátio 4, reporte pista livre. O pátio 5, EBTA. Ah, ok, então corrigindo, pátio 5, cruzamento autorizado. Né, 6310 na Alfa antes da Juliette. 6310, gente, prossegue táxi em frente Alfa e Índia para o 01. Alfa e Índia para o Uno, 6310. Voa a pista onde está a máquina. Boa noite. Boa. Falo, boa noite, Azul 4070, bro. 4070, boa noite, taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4070. Falou, TAN 3561 no gate 9, pushback acionamento por gentileza. 3561 no 09, autorizado, chame táxi. Tá livre no 09, TAN 3561. Azul 4070 irá aguardar antes da Juliette. Sim, a gente vai aguardar antes da Juliette 4070. Salva. Gol no 885, com 45 a bordo, autonomia 4 horas e 15 minutos, alterando o Galeão. 45, confirme? Afirmativo, no 45 a bordo. Autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto espera 10, chama a torre, no 86, gol no 885. Juliette Alfa, ponto espera 286, gol no 885. Salvador de Pacho Control do Disney, go 1613. Go 1613, radar contact on departure, climb site level 360, Goli. Departure of Fito Transition. Goli, departure of Fito Transition, climb to level 360, go 1613. Passera 2583, controle. Escuta, prossiga. Confirme sindicada. 202459. Reduz a 2209, segue tráfego sua frente, 12 horas, 10 milhas, no rumo nordeste, passando 3.000 para 2.500 pés, o Airbus 320 da TAM com 220 de ground speed. Estimativa vai reduzir para 220, 1, 4, 3. Obrigado, triple 5216. Temos o Boeing agora cruzando e após o Boeing temos a passagem do Embraer da Azul. E após o Embraer da Azul passar, o senhor irá prosseguir via Juliette Alfa e no ponto de espera Samara Torre no 86. Sente Juliette Alfa após o Azul 5216. 5844, chama mais próximo. Voo 060. 060, voo 1404 na projetada. Força aérea 2583, desça para 3.500 pés, o ajuste 10016. 516, Fábio 2. O senhor passa agora nível de voo 090 para 3.500 pés, tem condições de completar a final ILS, força aérea 2583. Negativo, tem condições. Uniforme confirmando. Afirma o Juazeiro do Norte, o 2224. Temos o 350 aprovado. Zero gol no 885. Pro táxi tá 3561 na PABE de 41. Retornamos com sim, autonomia 4 horas e 53. 41 no POB? Afirmo. Ok, 63561, nós temos o Embraer Azul que está taxiando para o 8. E após o mesmo, o senhor prossegue seu táxi via Juliette Alfa, ponto de espera irá chamar a torre em 1986. Depois Azul, Juliette Alfa, no ponto de espera 286, então 3561. Passarei 2224, Juazeiro do Norte, autorizado, nível 350, via Pazulu 19, decola da 10, a curva esquerda, na saída Momo, transição Frote, Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Controle Salvador opera em 11935 e o transponder é o 5537, coteja. Frequência do controle apenas para confirmar é a 1935. Autorizaria a proa de Flock, está presente? Sierra Kilo Delta, mantém a proa de Alba, aguardando coordenação com o Centro Recife. Delta. Solo L5725 e 36, gate 5, 330 Recife, da Copa. 5836, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolar 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935, transponder 5531, cotejo. Decolar 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju, 330 aprovado, Upper Whisky 58, 5531, 0935. correto, quando pronto, só impulso back acionamento, confirme a posição. 5, vai chamar quanto? 105? Afirmo. Ok, copiado. 5, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite, voo no 885. Passando no mil pés, para aproximação final com 120 de ground speed, o Airbus 320 da TAP. É 120, aproximação final 2023. E estamos estabilizados na final. Complete final, chame torre, frequência 118, decimal 62, tem um bom pouso. 186, muito boa noite. Firmando o ajuste para 1404. 1404, ajuste em Salvador 1016. A partir de agora está autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste no 0.16, livre ILS pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Aqui é 1404, 1016 ajustado, descendo para 2.000 pés, autorizado ILS, reportado estabilizado, voo 404. Controle de Salvador, boa noite, voo no 885, decolado perfil da Daniel, passa 3.200 pés. Voo 1885, voa noite, contato radar na decolagem, subnível de voo 360, saída da El Leda Bidev. El Leda Bidev, voo 1885, obrigado. 5216, se der tempo, pode decolar imediato. 1885, controle. Pois não, controle, prossiga. O presente foi autorizado pelo Centro Recife a voar pro de Eudes. Voa Eudes da presente, gol 1885, muito obrigado. Gol 1613, Salvador Approach. Gol 1613. Contact now Recife Center on frequency 128.8, if enable 133.25. 128.8, if enable, can you repeat again the secondary frequency? Confirm. Can you repeat again the secondary frequency? Roger that, 133.25. 33.25, bye-bye, go 1613. Quilo Delta, controle. Delta, prossiga. Chame Recife, 12685, alternando 125, decimal 45. 2685, 12545, Serra Quilo Delta. Boa noite, obrigado. 3152, Libro, Alfa, Estado. 3152, boa noite. Taxa Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Legacy da Força Aérea, após olhar e manter Y0. Ali manter após o pouso da aeronave na final 5-2 ou meia. Juliette, 3152, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Hotel 3662. Sam 3662, prossiga. Sim, possível, Natal 390. Estamos aguardando apenas a chegada no sistema do plano e após iremos autorizar. Sou 3662. A sua escuta, senhorita. É o pai de autoridade, quem? Sim, Matheus, vai ingressar então na Mercy Alpha e aguarda na Delta 2. 5-2 no meio da Trip 180 com 10, livre decolagem. Livre decolagem, pista na 0-5-2 no meio. Cinco minutos, só um instante para alinhar. O trip ainda vai manter uma proa. Eu tô com Airbus. Quais são? Tô com 37 da Gol. Presta a alinhar o LS. Só um instante para ingresso, ok? Quem na sua escuta aguardando 3561? 253 na escuta? Estimativo na escuta. Condições de agilizar o táxi até o pátio autoridade? Estimativo, vamos agilizar, se é autorizado. Estimativo, autorizado então ingresso imediato na pista e reporte liberando a pista para o pátio militar. Volume já está a posto no pátio de autoridade. Quem vai ingressar então na Delta até o pátio militar. Pátio de autoridade, correção. Então, 3561 está completamente pronto para agilizar aí, a gente pode cruzar a direita após. Doutor, eu que o ATR da Trip ainda está mantendo a presente. Por só um instantinho, por gentileza. Viagem, Trip. 935, bom dia, obrigado. Já chegou no sistema aqui, Natal 370, copia? Copia. 63662, autorizado, Natal 370, via Pesulo 10. Decola 10, curva esquerda, saída pouca, transição Zipar, frequência do controle 1935, transponde 5543, coteja. Sente, Natal 370, Pesulo 10, da pista 10, com curva esquerda, pouca, Zipar 11935, 5543. Correto, tá 3662, quando pronto, chama em pushback, acionamento no 03. Chamará. Quer liberar a direita, frequência livre estacionar. Ok, obrigado, boa noite. Tiotan 35, tá pronto, então decolar de imediato quando autorizado. Alinha decolar imediato, 3561. Alinha decolar 170 com 10, tá 3561. Alinha decolar 3561. Passando externo, fazendo pista livre. Sente, no 404, continue, a Airbus da TAN direção ao lado de pista 10, o vento é 170 com 10, 1016, agora a liberação. É, já aguardando. Checado o trem, pista no zero, pouso autorizado, 170 com 10. Leve pouso, bom, 404. Decolado aos 1-4, do controle 1935, verdade? 1935, obrigado, boa, 3561. Controle Salvador, tá 3561, muito boa noite. Tá 3561, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 380, saída agora e levar o fito. Pode levar o FIT 380, da 3561. Dois, tá pronto? Afirmo. Alinhar e manter, pistão zero, passare. Alinhar e manter, pistão zero, passare. Quatro, só luz no meio, libera a direita, 129. 129. Quatro, boa noite, Taxia Via Alfa, reporta Antes da Juliette. Alfa, Antes da Juliette. Eu decoragem, passaria do 22. Estacionamento, abre 5836, gate 5. 05 autorizado, Samitax. Salve Salvador, boa noite. Oceané 6310 para autorização e informação de uniforme. Autorizado, Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola 10, a curva é à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle 1935 e o transponder 5541 no cotejo Oceané 6310. Alô? Autorizado, Recife, no 350. Na Peruíche 58, decolando da 10 com curva esquerda na Puca com a transição Aracaju. Chama o controle 119-35, transponder 5541 na Oceané 6310. Correto, Oceané. Quando pronto, some pushback acionamento. Confirme o gate. Está no gate 1, vai chamar para o push acionamento 6310. Mano, até a volta, senhor. Valeu. Controle Salvador, Argodial, boa noite, 2224, Passaredo. Passaredo 2224, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 350, saída Momo, Albo, Froti. Momo, Albo, Froti, tá cruzando 2500, ascensão 350, o Passaredo 2224, quando possível, Froti. Bate coordenação com Recife, o Passaredo 2224. Obrigado. 561 no controle. Prossiga. Presente, está autorizada para o audiofito pelo centro Recife. Direto ao fito, da 3561, obrigado.